Quem é este que do céu vem voando, barreiras quebrando e jogando no chão? Quem é este que saltando muralhas tem uma espada de fogo na mão? Quem é este que está do nosso lado? Pois ouço seus passos já neste lugar. Quem estiver triste, ele vai alegrar. Toda a enfermidade ele vai curar. Demônio aqui dentro não pode ficar, pois o varão de fogo acabou de chegar. Varão que passeia no meio do fogo, e no meio do fogo está. Tem louvor subindo, tem bênção chegando, tem anjos voando pra lá e pra cá. Com vaso de azeite, com prata de fogo, caneta de ouro, com livro na mão, estão anotando todos os pedidos dos crentes gemidos da congregação. É crente adorando na igreja toda, a glória na boca é doce como mel. É crente pedindo, é Deus respondendo, presente trazendo resposta do céu. É gente saltando, é graça, é poder, é bênção pra mim, bênção pra você. Deus está dizendo, você vai vencer. Abra sua boca que ele vai encher. Quem estava cego agora pode ver a bênção que o anjo já veio trazer. E o seu inimigo acabou de perder, pois o anjo de Deus vai tocar em você. Se quiser receber, é só glorificar o varão que chegou aqui neste lugar. Se quiser receber, é só glorificar o varão que chegou aqui neste lugar. Mas se quiser receber, é só glorificar o varão que chegou aqui neste lugar. Se quiser receber, é só glorificar o varão que chegou aqui neste lugar. No meio da igreja, varão que distribui brasas acesas, vencendo a peleja para o povo seu, enchendo essa casa da glória de Deus. E seus olhos são como tochas de fogo, suas mãos estendidas no meio do povo. Em grande alegria ele transforma o choro, colhendo tuas lágrimas em taças de ouro. Ele é o rei da glória, teu melhor amigo, e o seu inimigo não vai te tocar. Demônio da porta vai ter que voltar, pois tá cheio de glória aqui neste lugar. Se quiser receber, é só glorificar o varão que chegou aqui neste lugar. Se quiser receber, é só glorificar o varão que chegou aqui neste lugar. Mas se quiser receber, é só glorificar o varão que chegou aqui neste lugar. Se quiser receber, é só glorificar o varão que chegou aqui neste lugar. É glória.